pelas ruas de concreto, pelas casas sem afeto. Nos lugares eu afeto e permaneço mais discreto, despercebido aos seus olhos, não aos ouvidos, dando melhor vazão aos meus ruídos. Meço a imersão na linha tênue dos versos, nos mesmos eu despejo sentimentos adversos. Não que me seja relevante ser direto, e é suficiente ter os que amo por perto. De certo, só tenho isso, é o que basta pro começo. Pra si, versa o locus, mete o resto pelo avesso. As palavras dito pra traduzir temática que texto, e o reflexo da vida de alguns poucos que conheço. Mais um dia nasceu, mas não é só mais um dia. Quem suas moças percebeu, tendo a raiz da poesia. Olhos atentos, pra se manter forte, porque o que menos tem é tempo pra temer a morte. Vogais e consoantes alertando um espasmo, maior clareza sem necessitar o pleonasmo. Um gole d'água pro trabalhador honesto, minha sede é uma demanda musical e manifesto. Escala incontável, permaneço com a paz que a alma necessita e que a música me traz. No trampo terapia, como o Fábio mencionou já, que é rara a rima nossa que no tempo estacionou. Notou a diferença, a nossa busca é intensa pela evolução das formas de se extrair da essência. Somente o que importa, o que me abre as portas da mente. As linhas tortas só refletem o que vejo à minha frente. Sou renitente, pois só um discurso eloquente não basta. Sou íntegro no rap e na vida, porra minha casca. Família, seja de sangue ou não, o elo faz a trilha sem pretensão nem refrão. Papel e caneta em mãos, o beat nas caixas. Se a cabeça tá no lugar, todo o resto se encaixa. Matemática precisa, encharcada de sonho, que a alma exterioriza, é matéria pro que componho. Faço entendimento no transporte raciocínio. Irmandade, independente do tipo sanguíneo. Mentes que se alinham quase paralelamente. Frases que saltam das folhas pra sua mente. Coitado logo, se medir o resto pelo avesso. Coitado logo, logo, logo, logo, logo, se medir o resto pelo avesso. Coitado logo, se medir o resto pelo pelo avesso. Coitado logo, logo, logo, logo, se medir o resto pelo avesso. Coitado logo, se medir o resto pelo avesso. Coitado logo, se medir o resto pelo avesso.